Salvador, boa tarde, Senhor da 3, meu pastor, colado do Cristo. Pode usar o bom, né, meu pai? A proa de cog e o tubo broxa, né? 63 no quarto. Já do cog, 63 no quarto. 732-17, decolóculo da minha tempo. Piso 360, sair da água. 732-17. Controle Salvador, muito boa tarde, você. 3, 2, 4, 4, uma boa noite. Boa tarde. Até 2000. Dois, três,